31 45. Na colada aos 49. Chame o controle Salvador no 20 decimal 8. 30, boa tarde, está 31 45. Ocean at 6210, clear to land runway 10, winds 250 degrees, 05 knots. Clear to land, Ocean 6210. Hey, Guardião 01. Guardião 01, NH no 016, vento garoto 240 graus, 05 knots, informa o tráfego 320 da Avianca. Final de 4 milhas da pistão 0. Reposte na curta da 17. É, Guardião, você foi na parte do grau autorizado? Gente, reposte na curta, Guardião 01. É, volta na curta final, Pátio, Guardião. Channel 6210, traffic information, Alpha Sierra 50, 3 miles on your left, final runway 17, we will not interfere. Roger, 6 1 O Guardião 01 confirmando o comandante Reinaldo Souza. Afirma. Gente, após o pouso, a Salinha solicitou que entrasse em contato com eles. Silêncio, afirma. Guardião 01, confirme questões? Guardião, estamos vendo esquerda para a esquerda aqui, o Zé Luiz, eu conheço. Eu seguro a chamada para retorno ao aeroporto. Ok, tô ciente, Guardião 01. Guardião para retorno, pouso fácil do GRE. Gente, Guardião 01 autorizado, final do GRE, pouso a critério no pátio, vento 240 graus, 04 nós, reporte no solo controlado. Reporte no solo controlado, Guardião. Alfa, boa tarde. Ligue a sua resposta. Gente, Guardiãs, aluno solo 55, frequência livre, boa tarde. Papai meu Delta, Dr. Alfa 2. Estou confirmando com possui condições de executar sair da aeronave. Ok, estou sentindo. O Delta, Dr. Alfa. Sim, saí do Coral 9, correto. Deixar em táxi. Delta até o Alfa, livre táxi, aporte no ponto de carga da Papa. Delta, tem um alfa autorizado, ingresso à pista, segue à esquerda, reposta ali, abre pronto, cabeceira 17. Boa tarde, Torre Salvador. Tá, 3190 estabilizado em final. Cabeceira 190. Tá, 3190, boa tarde. Tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10. Vento 230 graus, 04 nós. Pouso autorizado. Altera 3190, cabeceira 190. Hotel e Hotel Alfa. Autorizado decolagem, pista 17, vento 240 graus, 04 nós. Já 3190, solo 02, livre a próxima direita e chame o solo, 121, decimal 9. Romeu Delta, Hotel Alfa, decolado ao 03, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, Delta Alfa. Oi, boa tarde, estamos dando mais você, estabilizado, visual com o campo. Solicita o ponto na 10, senhor, e se possível, a emitida, ingressando apenas do vento da 10 e o ponto na 7 após. Gente, confirmando a remetida anual ou toque remete? Toque remete. Gente, o Papatango Mike Fox Serra. NH10, 16. Tive aproximação, reporte da curta. Vai reportar na curta, Mike Fox Serra. Mudando de plano, mas você, a gente vai mais de 3 após o pouso. Gente, confirmando, irá fazer pouso final, estou seguindo para o 4-3. Afirmativo. Gente, o Papatango Mike Foxerra. Autorizado o pouso, pista no 0, vento 230 graus, 04 mais. Mike Foxerra. Tiago Mike, Fox Sierra, Solo 07, livre à direita, chame Solo 121, décimo 9. Passando o Oscar Golf Sierra, que é no 0 no meia, vento do aeródromo 220 graus, 04 nós, autorizado final no 7, reporte através em mar. Reporta na alfabete aí, mano, Oscar Golf Sierra. Azul 6919, no ponto de espera da 1-0-1. Azul 6919, boa tarde. Autorizado alinhar e decolar, estou no 0. Vento 230 graus, 049. Autorizado alinhar e decolar, pista 1-0. Ajuste 1-0 no meio, azul 6919. Oscar Golf Sierra, informa o tráfego Boeing 737-800 da Gol, 1 minuto de duna. Condições de prosseguir evitando reduções para essa espera. Afirma-se, Oscar Golf Sierra. Gente, Oscar Golf Sierra, bote curta. Passará na cor. Angola, seu oficial, se considere dar presente. 360 graus pela esquerda, reporte interceptando final 17. Cara, atento, errei, deixei iniciando 360 pela esquerda, Oscar Gonçalves. Tráfego avistado, autorizado pouso pistão 0, vento 2, 30 graus, 049. Informação de tráfego, caravan, 500 pés, realizando espera, afastado aproximadamente 3 milhas à esquerda da cabeceira 10, sem interferência. 2 graus, está travado, 0, 9. Azul 69 no 9, decolado 13, sistema de controle no 20, decimal 8. 20, decimal 8, 29, 19, boa. Continue em aproximação, aguarde a duração de pouso. Posso que eu vou olhar. Autorizado pouso, pista 17, vento 220 graus, 049. Patrícia, Oscar Golf Serra, 3. No solo aos 17, livre via Fox, no solo 121, decimal 9. Fox, solo 219, gol, 1869. no solo ao 18, livre à direita via Papá, ao estacionar frequência livre, boa tarde. Ponto 3677, boa tarde, autorizado alinhar e decolar piso no zero, vento 210 graus, 049. 3677, livre, alinhar e decolar piso no zero. Autorizado prosseguir via Mike Quebec, rebote para o cruzamento da pista. Decolador 20, chame controle 120, decimal 8. Boa noite, bom TV. Autorizado cruzamento da 1735, segue via Papá, ao estacionar frequência livre. Comando Mike Fox ao livre a pista, chame o solo para a cópia 121-9. tarde, São 3894, final do ILS X-Ray Visual. São 3894, boa tarde. Enegamos 016, reporte passando externo. Autorizado pouso, pista 10, vento 240 graus, 05 nós. Teve pouso na 10, até 3894. São 3894, solo aos 18, libere via Fox, chame solo 121 da Irmão 9. Fox 3894. Alô, boa noite, Chané 63-6201, na sua ponte, Serra da 10. Chané 6201, autorizado, alinhar e manter, Chané 0. Alinhar e manter, 10. Chané 6201, ao alinhar, autorizado decolagem, pista no zero, vento 240 graus, 04 nós. Tá, eu lembro que a minha decolagem está na 6201. Chané 6201, é pra lá 235, chame controle Salvador 120, decimal 8. 208, pô. Salvador, no 645 para o final da rota. Voo 645, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 240 graus, 04 nós. Ele pouso no zero, voo 645. Oceana 6143, good afternoon. Continue approach, expect to Nae Vakere, KNH 1016. Oceana 6143, Oceana 6143. Go 1645, no solo aos 45, Libéria direita, chão e solo, 121.9. Oceana 6143, clear to lands 1810, wind 230 degrees, 05 knots. Yes ma'am, runway 10 to land 6143.